ver o pôr do sol. Ele me chamou, já não me sinto só. Ela me chamou pra ver o pôr do sol. Ele me chamou, já não me sinto só. Somos iguais, anos atrás, quando sorríamos sem ter um porquê. Você chegou, tanto esperei. Quem tanto quero mesmo sem conhecer. Você faz meu mundo girar, você me faz pirar. Você faz meu chão tremer, me faz enlouquecer. Ela me chamou pra ver o pôr do sol. Ele me chamou, já não me sinto só. Ela me chamou pra ver o pôr do sol. Ele me chamou, já não me sinto só. Da hora, hein? Foi muito bom te encontrar. Em questão de segundos conseguiu me emocionar. Mostrar que é mais bela que o seu sorriso. A sua voz cá entre nós é melhor que meu show ao vivo. Ela me chamou pra ver o pôr do sol. Ele me chamou, já não me sinto só. Ela me chamou pra ver o pôr do sol. Ele me chamou, já não me sinto só. Somos iguais, anos atrás, quando sorríamos sem ter um porquê. Você chegou, tanto esperei. Quem tanto quero mesmo sem conhecer. Mundo girar, você me faz pirar, você faz meu chão.